Apocalipse de Jesus para os simples, simples de coração, não somente simples socialmente falando, porque posição nada tem a ver com a nossa intimidade pessoal. Há governantes que são extremamente simples e humildes, mas a reencarnação explica isso. Estamos no final da igreja em Éfeso. Vários irmãos já se expressaram com justeza e grande brilho a respeito dessa passagem final dos Nicolaitas. E eu vou me ater à explicação histórica do que tenham sido os Nicolaitas, que, aliás, vocês vão ver que em expressão moral ainda anda no mundo. Vamos começar do versículo 5, e sobejamente já explicamos aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque, se não, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Explicamos isso aqui, tirou o candeeiro, tirou a luz. O candeeiro iluminava. Então, se nós não voltamos à prática das primeiras obras, toda essa iluminação religiosa, espiritual, que merecíamos por nos esforçarmos, tem que ser tirada de nós e passada a outros que queiram levar a luz religiosa à frente. E a luz religiosa é que abre os caminhos todos. O candeeiro é a igreja. Significa que a igreja de Éfeso perderia a sua posição se continuasse afastada da primeira caridade, do amor que a fez surgir e juntar tanta gente que se dedicava à prática das palavras e exemplos de Jesus. Mas, versículos 6 e depois o 7, isto tens de bom, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Hoje era um dos mais aplaudidos intérpretes do texto sagrado, Uriah Smith. As Profecias do Apocalipse, é um livro raro que eu tenho aqui em edição portuguesa, por deferência de irmãos adventistas, que há muito permitiram que eu tirasse do livro. A Isabel Cristina se lembra disso, ela e Fátima foram buscar esse texto desse grande intérprete do livro mais importante da atualidade. Vamos ver aqui a recompensa ao vencedor, bens e riquezas Nicolaitas. Quão pronto está Cristo a reconhecer quaisquer boas qualidades que possua o seu povo. Se há alguma coisa que mereça a sua aprovação, logo a menciona. E nesta mensagem à igreja de Éfeso, tendo mencionado primeiro os seus bons traços e depois os maus, como se não quisesse passar adiante nenhuma das suas boas qualidades, menciona que eles aborreciam as obras dos Nicolaitas, os quais ele também aborrecia. no versículo 15, é de novo condenada a doutrina com as mesmas características. Parece que os nicolaítas constituíam uma classe de pessoas cujas ações e doutrinas eram abomináveis à vista do céu. Sua origem está envolvida em certa dúvida. Alguns dizem que procediam de Nicolau de Antioquia, um dos sete diáconos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Outros, que a sua origem era atribuída a ele só para se apoiar com o prestígio do seu nome. E, finalmente, outros, que a seita tomou o nome de um tal Nicolau de data posterior. E é esta, provavelmente, a opinião mais correta. Acerca das suas doutrinas e práticas, parece ser opinião geral, que defendiam a poligamia, considerando o adultério e a fornicação como coisas indiferentes, e permitiam comer coisas oferecidas aos ídolos. Ver Enciclopédia Religiosa de Clark Keaton e outras autoridades sobre o assunto, que é o Apocalipse de Jesus. E vocês terão todos o livro mais importante da Bíblia Sagrada, explicado da maneira mais acessível, às vezes até simplória, porque é preciso que o Brasil conheça tudo isto. Está no livro mais importante para a nossa sobrevivência. Sem esse conhecimento, nosso país não será o coração do mundo, nem a pátria do Evangelho e do Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Eu recebi aqui os bilhetismos para agradecer. Vocês sabem que eu li neste programa aquela mensagem de Albano Couto, Os Fantasmas da Mente. Aprenderam muitas coisas, não aprenderam? Aprenderam a se defender, não é? Não permitindo a ação do pensamento desgovernado. Vejam como simples estão respondendo à simplicidade da pregação do Apocalipse. Vocês estão tendo dificuldade em entender o que temos falado aqui? É isso que nós queremos. Nós, eu aqui embaixo e a turma lá de cima, conduzindo a nossa mente. Que eu sento aqui e não pego nada. Trouxe o Smith para comparecer com a explicação histórica do que seja nicolaíta, porque vocês mesmos trouxeram aqui explicações mil de grande profundidade de cultura espiritual. Bem, meus amigos e meus irmãos, quem não ora está fora da hora apocalíptica. Está perdido mesmo no tempo e por isso vai se perder no espaço. Vai ficar sem o espaço terrestre e vai habitar o espaço do absinto. Por isso é que nós vamos orar, para que estejamos bem fortes nas nossas tarefas, amanhã, à tarde, à noite, de madrugada, que mesmo quando dormimos, o nosso espírito está agindo de qualquer forma no mundo invisível. Vamos esquecer todos os ódios, todas as desavenças, para nos integrarmos mesmo sob o poder de Deus, aquilo que Jesus quer que realizemos na terra. Vamos imaginar um cone luminoso descendo do espaço. Da LBV lá de cima, como disse a Nair Torres. Pai, vai, onde eu estou é apenas a antessala da LBV. E a Nair já voltou à pátria espiritual há muito tempo. Nair Teixeira Torres foi conselheira fraterna mundial da LBV durante muitos anos. E durante

O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.